Boa noite. É com muita alegria, muita emoção e responsabilidade que me encontro aqui esta noite. Feliz por estar no meio dos irmãos desta casa, da qual faço parte. Feliz por receber nossos irmãos visitantes que aqui estão pela primeira vez, que nós possamos na noite de hoje refletir acerca de questões do nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho de Jesus. Era uma vez uma floresta encantada, onde vivia um símio, um macaco. Essa floresta era muito densa, muito hostil, cheia de predadores. E esse símio foi aprendendo a sobreviver nela. Isso há muito tempo atrás. Há muitos séculos e séculos atrás. Imagine esta floresta. Imagine as condições selvagens que nela imperava. Imagine a luta do dia a dia dos animais dessa floresta para sobreviver. Destacava-se, como nós dissemos, um certo tipo de símio, um certo tipo de macaco. Ele tinha seus primos muito semelhantes, mas ele se destacava pela esperteza. E assim ele foi vencendo dia após dia, anos após anos, séculos após séculos, ele foi vencendo todo tipo de adversidade dessa floresta encantada. Um dia, ele percebeu que podia descer da árvore, que ele não precisava apenas se locomover pelos galhos. E tentou, e conseguiu. Desceu da árvore, caminhou pelo chão, primeiramente às quatro patas, e depois descobriu que ele podia se alimentar, que ele conseguia se proteger. Descobriu mais ainda que ele poderia se equilibrar em duas patas e se ergueu. E nunca mais parou de se erguer. Foi evoluindo, evoluindo. E viu certo dia que ele não precisava mais do seu longo rabo. O seu rabo, que havia sido tão útil para segurar nos galhos das árvores, agora não tinha tanta utilidade. E pelo contrário, atrapalhava um pouco a sua locomoção. Então, com a ajuda de amigos invisíveis, ele tinha muitos amigos invisíveis, ele conseguiu se desfazer desse seu apetrecho fisiológico. O tempo foi passando, ele foi se tornando quase que o senhor daquele espaço. Foi se reproduzindo com mais facilidade, foi se distanciando dos seus primos. Um dia ele percebeu que não precisava mais dos longos pelos, pois ele sabia já se proteger das intempéries do tempo e se desfez também do pelo. Aí ele se tornou mais esbelto e cada vez mais sabido. E assim continuou evoluindo. Acabou dominando a floresta, acabou dominando os desertos, as montanhas, as planícies, acabou se espalhando por todo o planeta que ele habitava. E um dia tornou-se homem. Hoje é o senhor de toda a criação aqui na Terra. Conquistou a humanidade. Agora, ainda continua no seu processo evolutivo. Agora, ele sonha em ser anjo. Bem, essa é uma história romanceada da evolução do homem na Terra, da origem do homem na Terra. A doutrina espírita também leva em conta a descrição da origem da Terra encontrada na Gênesis mosaica, onde lá é usada a mitologia de Adão e Eva para explicar como surgiu o homem na Terra. Logicamente, carregada de alegorias, que algum estudioso mais atento há de ver que ali estão símbolos que indicam a origem do homem. Na verdade, a doutrina espírita alinha-se mais à razão, mais à ciência, nessa questão da origem do homem e da evolução das espécies. Existe um conceito único e verdadeiro nessa questão. Nós falamos questão porque é algo que ainda é passível de estudo. A origem da vida, a origem do homem, a evolução anímica, ainda é objeto de estudo, tanto dos homens quanto dos espíritos. São as notícias que nos chegam da espiritualidade. Mas essa questão fica cada vez mais aclarada. E, como dissemos, uma verdade começa a saltar aos nossos olhos, trazida primeiramente pela doutrina espírita, antes da teoria evolucionista de Charles Darwin. Os animais são nossos irmãos menores. Difícil foi, não agora, mas difícil foi naquela época da codificação falar algo assim, colocar algo assim, que a nossa ascendência era animal. Como ficava o homem? Como ficava o seu orgulho? Sabendo que ele descendia dos animais, em especial de uma espécie de símio, que foi ascendendo na sua espécie, ascendendo na escala evolutiva, e um dia, na espiritualidade, transformou-se em homem. Assim é descrito, então, a evolução anímica sobre a Terra. Mas hoje, nós vamos focar essa questão do animal, um pouco também pensando na questão do meio ambiente, tão discutida hoje em dia. O que tem a ver essa questão com os animais? Na verdade, tudo, não é? Nós temos que preservar as espécies, assim como nós queremos nos preservar, preservar a nossa própria espécie, e a preservação da nossa espécie, homem, depende de nós, está em nossas mãos. Nós já fizemos muita coisa errada pelo orbe. Já exploramos demais o nosso planeta, de maneira irresponsável. Mas depende de nós revertermos esse processo. Isso ainda é possível, plenamente possível. Mas os animais, os nossos irmãos menores, esses não têm capacidade de reação. Eles serão apenas vítimas. Por quê? Eles não sabem, não têm o livre-arbítrio. Eles estão aí nas florestas, estão aí em nossas casas, em nossos espaços, em nossos terrenos, dependendo inteiramente de nós. Em 1948, as Nações Unidas, as organizações das Nações Unidas, fez uma declaração que ficou universalmente conhecida como a Declaração dos Direitos Humanos. Essa Declaração dos Direitos Humanos tinha mais de 30 artigos, e elas diziam respeito ao que o homem tem direito, a que todo ser humano tem direito. Nós já ouvimos falar muito dela, não é? Mas os grandes pensadores ainda viram, do nosso século, não é? Do século passado, mas contemporâneos nossos, ainda viram que essa Declaração dos Direitos Humanos estava incompleta. Faltava alguma coisa para completá-la, para dar uma razão de ser com vista no futuro e com a reminiscência do passado. Faltava para completar a Declaração dos Direitos Humanos a Declaração dos Direitos Animais. E 30 anos após, foi necessário 30 anos, mas ainda que tardia, é boa a resolução. Passaram-se 30 anos e em 1978, a ONU, a mesma ONU, declarou em Genebra a Declaração do Direito dos Animais. Isso vinha de alguma forma, se nós pegarmos as duas constituições, né? Eu tenho uma aqui dos direitos dos animais, se nós pegarmos, nós vamos ver que ela completa os direitos humanos. E é muito semelhante também. Só que são 14 artigos. 14 artigos que vão nortear principalmente a nossa responsabilidade de cuidar desses nossos irmãos menores. No Brasil, quem tratou desta questão de divulgar esse tratado, primeiramente foi a alma sensível de Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta. Foi o primeiro que se organizou para dar publicidade a essa declaração. E então, a partir daí, muitas coisas foram decididas, muitas coisas foram feitas em benefício do animal, em benefício do meio ambiente que comporta esse animal. Muitas coisas foram feitas, mas quase nunca num âmbito de governo. As decisões partiam mais de... As decisões nesse sentido, as organizações são organizações não governamentais. É muito simples, não é? Porque o governo não se interessa tanto. O animal não vota, não é? Então, aí está uma justificativa do desleixo das autoridades em relação à preservação dos animais, da fauna, dos seus países, em especial aqui no Brasil. Muitos pensadores, antes da declaração e depois da declaração, já tinham refletido sobre esse assunto. No início da humanidade, quando o homem começou a filosofar, primeiramente achavam que o animal não tinha alma. Ele podia ser sacrificado, ele não tinha alma. Depois, aos poucos, o conhecimento foi se alargando e vieram algumas religiões que foram combatendo o procedimento, inclusive, de sacrifício de animais. Muitos pensadores em todos os ramos do conhecimento humano, então, começaram a defender esses nossos irmãos menores, como Buda, bem antes, não é? Já falava sobre isso. Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, não numa ordem cronológica, mas Charles Darwin. Charles Darwin achava até que o animal era superior ao homem, não é? Quem mais? Martin Luther King, Vitor Hugo, como dissemos, e Francisco de Assis, não é? Francisco de Assis, esse ente iluminado que dá nome a este centro espírita, esse sim, esse adorava os animais, aos quais ele chamava de irmãos, adorava tudo na natureza, em especial os animais, não é? Conversava com os animais, se entendia com os animais. Há um relato muito bonito de um certo lobo que vinha numa aldeia e aterrorizava os habitantes daquela aldeia, atacava os animais domésticos, as crianças e até os adultos daquela aldeia. E um certo dia, esse animal se encontrava na praça e todos saíram correndo e Francisco foi até ele. Todos disseram para ele não fazer isso, mas ele foi até lá e começou a conversar com o lobo. Esse lobo foi parando, foi abaixando a cabeça, foi esticando suas patas até fazer uma reverência física a Francisco de Assis. Dali por diante, ele passeou pela cidade toda na companhia de Francisco. E ele como que apresentava todos os lugares para o lobo, né? Ele acolhia o lobo com seu amor. Dizem que esse lobo nunca mais abandonou a aldeia e acabou morrendo de velhice ali na aldeia. Esse é apenas um relato, são inúmeros os relatos sobre Francisco de Assis e os animais. Ele é considerado o dia de Francisco de Assis, mundialmente comemorado, é 3 de outubro, é também o dia dos animais. Não é à toa essa correlação. Bem, então foram muitos pensadores que se adiantaram e viram a importância dos nossos irmãos menores, tanto na cadeia ecológica quanto na questão moral. Vitor Hugo dizia o seguinte: não há nação que tenha cultura ou moral que trate mal os seus animais. Abraham Lincoln dizia: eu respeito tanto os direitos humanos quanto os direitos dos animais. E mais, Abraham Lincoln dizia: não acredito numa religião que não leve em conta os direitos dos animais. Religião. Bem, vejamos então o que diz a nossa doutrina a respeito dos animais. Nós vamos encontrar na doutrina espírita um paradoxo em relação aos animais. Nós vamos chegar até Kardec, vamos fechar com Kardec, mas nós vamos ver que existem muitos relatos não oficiais dentro da doutrina falando sobre animais, principalmente cães, não é? Os nossos animais de estimação por excelência. A verdade é que Kardec tratou com muita cautela essa questão no Livro dos Espíritos. Nós veremos mais à frente por quê. Emmanuel, no seu livro Emmanuel, trata dessa questão e diz o seguinte: os nossos animais são nossos irmãos menores. Parece repetitivo, parece gratuito dizer isso, mas chegar a uma declaração dessa, de que eles são nossos irmãos de fato, é algo muito importante, é um passo muito grande no conhecimento humano. O Emmanuel diz que eles têm afeto, os animais têm afeto, demonstram inteligência, têm procedimentos paternais e muito mais maternais, né, com sua prole, cuidam muito bem da sua prole, e é o nosso dever, como responsável, como irmão maior, proteger e amparar os animais. Emmanuel fala que nós somos superiores e hierárquicos dos animais. Ele reconhece os estudos de Darwin e aceita a teoria evolucionista, ou seja, que nós descendemos de uma espécie de símio que evoluiu e se tornou o Homo sapiens. Emmanuel diz que a vida está presente desde o reino mineral, onde no reino mineral prevalece a atração. No reino vegetal, essa vida se sustenta pela sensação. No reino animal, pelo instinto. No reino humano, pela razão. E no reino da angelitude, pelo amor, pela divindade. Emmanuel ainda diz que os animais, em especial os cães, possuem uma percepção muito apurada, que vem de um apurado olfato e de uma apurada audição, principalmente. Através dessas duas percepções muito superior à do homem, ele pode perceber algumas coisas que nós não percebemos, não significando, já vamos colocando, que eles sejam médiums. Não. seriam apenas, essas sensações seriam apenas estimuladas por espíritos, para que eles percebessem, através da ajuda dos espíritos, alguma coisa no plano espiritual aqui, enquanto estão encarnados. Gabriel Delany, outro estudioso, também vem e diz com seus estudos que a alma do homem é muito semelhante, que a alma do animal é muito semelhante à do homem, são da mesma natureza. Diz mais até que, assim, num exame mais rápido, um legista pode até confundir à primeira vista, sem se examinar, o sangue de um animal e o sangue de um homem, à primeira vista. Hoje nós temos recursos muito mais avançados. Herculano Pires, e aqui nós fizemos um apanhado dos grandes e daqueles que estudaram com mais seriedade esse assunto. Porque, como nós dissemos, existe uma infinidade de relatos de autores que falam sobre os animais no plano espiritual. Herculano Pires. Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, cita que há muitos relatos de aparições de cães, principalmente de animais, principalmente de cães, em reuniões mediúnicas, ou espontaneamente naqueles lugares que eles costumavam habitar, ou seja, nas casas das famílias ou nos terrenos onde eles costumavam passear. Então, Herculano Pires diz que isso é muito comum ouvir esses relatos e que, na verdade, são materializações ou aparições do perispírito desses animais. Ele diz, e é enfaticamente, que não é para confundir isso com mediunidade canina. Mediunidade canina não existe, segundo Herculano Pires, e nós vamos ver também, segundo Kardec. Sempre que acontece alguma aparição, é sempre intermediada por algum médium, homem, e por algum espírito, não é? Então, a mediunidade não estaria no animal, e sim ele seria um objeto a ser contemplado através da materialização ou através da sua aparição pelo seu duplo etéreo ou o seu perispírito depois de desencarnado. Herculano Pires coloca que a mediunidade só acontece no plano dos homens, de homem para homem ou espírito humano. Agora, a assistência espiritual para com os animais, essa é plenamente possível, essa é indicada, ou seja, é lícito dar passe aos animais, passe espírita. É lícito fazer prece pelos animais. É lícito dar a água fluidificada aos animais. Porque existe na espiritualidade uma equipe de espíritos que recebe um nome até que agora não me lembro, ou alguma coisa assim. Espíritos veterinários, vamos dizer assim, aqueles que cuidam dos animais. Eles são especialistas na transmissão de fluidos animais específico para esses nossos irmãos inferiores. Então, dessa maneira, não haveria problema algum em transmitir um passe para um animal que esteja precisando ou necessitando. E diz mais, Herculano Pires, que todo animal tem o seu mentor, tem o seu anjo da guarda, ou o seu espírito amigo, ou o seu mentor. E nós, entrando através das preces em contato com esse mentor, podemos sim ajudá-lo muito, principalmente no desprendimento da sua morte. Aí vem André Luiz, no seu admirável livro Evolução em Dois Mundos, um dos livros mais científicos, primorosamente escrito por Chico Xavier, e o seu parceiro, como que chamava o parceiro de Chico Xavier? Como? Valdo Vieira. Agora me deu um branco. Valdo Vieira. Esse livro admirável faz a seguinte descrição sobre o desencarne dos animais. Os animais desencarnam normalmente pela exaustão física proporcionada pela velhice ou por acidente, não é? E eles, em geral, têm uma vida mais curta que a do homem. Os cães, aproximadamente 20 anos, quando muito, não é? Até 20 anos. André Luiz diz também que depois de desencarnados, em raríssimas exceções, esses animais vão se reencarnar em pouquíssimo tempo, às vezes horas. A reencarnação de um animal, ela é quase que imediata. É muito pouco tempo que ele fica na espiritualidade. Não há razão para ele ficar na espiritualidade. Ele não tem, ele tem a sua inteligência, mas não tem livre-arbítrio. Então, quando ele desencarna, ele vai precisar, como era aqui, ser cuidado. Existe, como nós dissemos, equipes de espíritos que cuidam dos animais. Mas eles vão cuidar do restabelecimento ali do perispírito devido a alguma doença, vão refazer e rapidamente ele vai se reencarnar. Outros autores dizem, não aqui nessa hora, mas outros autores dizem que é muito comum que ele se reencarne na mesma espécie, ou seja, na mesma raça, e também no ambiente familiar, ou nas proximidades do ambiente familiar. Isso, né, já sei que muita gente já ficou, né, com alento aqui, pensando nos seus cãezinhos de estimação, que desencarnaram. Algumas vezes eles permanecem mais tempo na espiritualidade, ou alguns cães são especialmente treinados na espiritualidade, porque vão servir para alguma tarefa útil. Mas isso são exceções, não é? Algumas vezes um serviço na espiritualidade, nós vemos muito isso em André Luiz, né? Vai necessitar de um cão. Um auxílio que vai ser dado, alguma coisa assim. Então, ele vai ser útil naquele episódio, mas a evolução dele determina que ele se reencarne imediatamente. Esse tempo que ele passa aos cuidados, e quando ele não está em uma tarefa, diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, é um período que o animal fica em letargia. Ou seja, um sono muito profundo, uma espécie de sono muito profundo, uma espécie de hibernação, diz André Luiz. E aí, desse sono profundo, são atraídos automaticamente, como já dissemos, sem escolha, eles não escolhem, né, não tem livre-arbítrio, são atraídos automaticamente para um novo corpo de um animal, logicamente, da mesma espécie. Ernesto Bozano, quando nós falamos sobre o estudo dos animais dentro da doutrina espírita, nós não podemos nos esquecer deste autor, o mais antigo de todos, a não ser de Allan Kardec. Ele é contemporâneo, mas pós-Allan Kardec. Ernesto Bozano era um cientista italiano, espírita, estudioso das manifestações metapsíquicas, como ele dizia, e ele faz um estudo, uma pesquisa com cães, que é o que mais serve, né? O animal é o animal mais inteligente na escala animal. São os mais inteligentes. O elefante, o macaco, né? As espécies de símio, o cavalo e o cão. São esses os animais mais inteligentes. Nessa hierarquia, o cão é tido como o mais inteligente. Bom, Ernesto Bozano, ele tem um livro que chama Os Animais Têm Alma, onde ele estuda 130 casos de aparições de animais, em especial os cães. Tudo que ele conta nesse seu livro, nessas 130 aparições, em nada difere de tudo que nós dissemos aqui até agora. E é isso que a gente tem que pensar quando fala sobre esse assunto. Porque existe muita notícia sobre animais na espiritualidade. Mas nós temos que peneirar muito, não é? Nós temos que ver o que realmente se enquadra dentro de tudo isso que nós falamos aqui. Porque todos esses autores e outros, né, mas esses em especiais que são sérios dentro da doutrina, eles fazem essas mesmas colocações, que não variam, são essas. Não é? E aí a gente então conclui agora com Kardec. O que diz Kardec a respeito? Bom, basicamente no Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto com mais profundidade e mesmo assim nem tanta para satisfazer totalmente a nossa curiosidade a respeito do assunto. Por isso que muitas vezes, quando não existe muita fundamentação, muita explicação sobre um fato, inventa-se, cria-se, não é? E muitas coisas foram criadas a respeito dos animais na espiritualidade por conta de que na codificação é restrita e pontual a informação sobre esse assunto. Kardec diz o seguinte, com relação aos animais. A inteligência deles, eles têm inteligência, naquela época discutia se tinha alma. Então ele coloca que tem alma, sim. Alma, princípio inteligente. E esse princípio inteligente sobrevive à morte do corpo. E mais, depois da morte do corpo, ele conserva a sua individualidade, sem consciência. Ele é um ser individual, sem o livre-arbítrio, sem poder de decisão. Depois da morte, diz Kardec, vamos vendo que ele não fala nenhuma novidade, ele vai só reiterando, né? Ou os outros reiteraram o que Kardec falou. Depois da morte, eles são cuidados, eles têm que ser tutelados por espíritos superiores a eles, logicamente, que cuidam desse reino animal. Que eles não escolhem outro corpo, não têm o poder de escolher outro corpo, que reencarnam imediatamente, que são, sim, nossos irmãos menores. Quando Kardec pergunta para os espíritos a respeito disso, ou seja, que nós somos descendentes dos animais, ele faz isso com muito cuidado. E alguns espíritos, até no Livro dos Espíritos, chegam a dizer da seguinte maneira, o homem é homem e será sempre homem, o animal é animal e será sempre animal. Isso causou uma certa confusão. Mas aí nós vamos lendo e vamos vendo o que predomina. O que quer dizer o que querem dizer essas respostas? Na verdade, explicam alguns estudiosos, quando os espíritos assim disseram, eles quiseram dizer o seguinte, não adianta nós tratarmos bem nosso cachorrinho, achando que na próxima encarnação ele pode vir, dar um salto evolutivo e vir como um homem selvagem. Não, ele vai ser sempre, enquanto nós formos homens, esses nossos animais vão ser sempre animais. Nós vamos ver mais para frente por quê. Bom, então como nós estávamos dizendo, essa questão de dizer que nós descendemos dos animais, naquela época de Kardec era alguma coisa muito, muito complicada de se afirmar. Não havia ainda os estudos de Darwin. Depois dos estudos de Darwin, que foram consagrados pela ciência, ficou tudo mais fácil fazer uma afirmação dessa. Mas naquela época, não. Então, ele tinha que afirmar algo que seria chocante. Nós descendíamos, sim, que a nossa origem, sim, era do mundo animal. Então, os espíritos fazem isso com muito cuidado e chegam mesmo a dizer que nós fomos conquistando, passo a passo, essa condição de vir do reino animal para o hominal e que isso foi trabalho de séculos e séculos, que no caso da Terra se operou aqui no orbe, mas que em geral não se opera no mesmo orbe essa transição. No caso da Terra, quando o homem saltou do mundo animal para o mundo da humanidade, hominal, isso foi feito na espiritualidade, dizem os espíritos, porque não é possível encontrar aqui na Terra esse elo. O elo primordial do salto evolutivo do homem enquanto animal para o Homo sapiens. Então, dizem os espíritos que isso foi feito no plano espiritual, enquanto o homem estava desencarnado. Kardec conclui que tudo evolui na criação e que não seria justo o animal não evoluir, que Deus, na sua infinita bondade, não faria nada sem um objetivo maior e nem criaria seres inteligentes sem destiná-los a um futuro melhor. Então, esse é o grande ensinamento do Livro dos Espíritos. Os espíritos relutam um pouco em admitir a nossa origem, a evolução, mas depois afirmam categoricamente que nossos animais são mesmo nossos irmãos menores. E que isso é motivo para o nosso engrandecimento, porque nós podemos almejar crescer mais ainda, não é? Nós podemos almejar alcançar a angelitude. Nós vamos alcançá-la ainda. E o fato de já termos alcançado a nossa humanidade nos fortalece a fé de que vamos conseguir um dia ser anjos e criaturas que vão habitar o círculo de Deus, o Criador. Ele diz mais o seguinte: não adianta regressão de memória, que jamais vamos nos lembrar das nossas encarnações quando nós éramos animais, não é? Isso já ficou para trás há muito tempo. Nós não conseguimos nem lembrar das nossas primeiras reencarnações, que dirá de uma outra, quando estávamos num outro reino. Diz também Kardec que Deus escolheu o ser humanizado para se revelar. Deus só se revelou para a sua criação quando o ser chegou ao estágio de homem, ao estágio da humanidade. Aí então é feita a sua religação com Deus. Aí então nós vamos ter essa aspiração de evoluir com mais critério, com mais opções, com mais responsabilidades e também com mais capacidade de fazer isso rapidamente, né? Com mais acertos. Novamente, ele fala, o Livro dos Espíritos recomenda a cautela e diz que esse assunto é uma questão ainda em aberto e que os espíritos ainda estudam esse assunto e que, por enquanto, esse elo que possibilitou o salto do homem, do animal para o homem, ainda se encontra envolto em algum mistério ou em alguma outras questões que a ciência vai ter que nos revelar para que nós consigamos raciocinar e entender a respeito. Nos falta entendimento básico para entender sobre isso. Bem, então a doutrina espírita deu uma contribuição fundamental, não é? Como que você não vai tratar bem o seu irmão menor, sabendo que você veio de lá e que ele vai chegar até aqui? Como que você não vai tratar bem esse animal que depende de você? Depois de Darwin, os estudos científicos não pararam mais. E hoje em dia, quase todas as escolas científicas admitem a inteligência dos animais, admitem muito mais do que isso, né? Admitem que eles têm organizações sociais, que eles têm possibilidades muito grandes de sobrevivência, são capazes de lutar pela sobrevivência, desde que o homem não destrua o seu habitat. Desde que o homem não destrua as florestas, não destrua os rios, onde eles vão buscar os seus alimentos, visto que eles não conseguem produzir o seu alimento. Os animais selvagens buscam o alimento na natureza, o alimento que está oferecido pela natureza gratuitamente, ele não produz. Se o homem destruir a natureza, consequentemente, destrói os animais, o mundo animal. Os animais de estimação dependem do nosso cuidado. O animal de estimação foi domesticado, foi trazido para viver em contato com o homem e foi sofrendo quase um processo de humanização. por um lado bom, por outro ruim. Às vezes nós exageramos nessa humanização do nosso animal doméstico e colocamos roupas, colocamos gravatas apertadas, laços de fitas apertadas, que eles querem mais é tirar e jogar fora, não é? Mas nós queremos, achamos que estamos assim, né, tratando bem. Na verdade, é um processo de humanização que contempla mais a nós do que ao cão. Esses animais domesticados, eles são de nossa inteira responsabilidade. Eles dependem muito mais de nós ainda, de toda a espécie de cuidado. Eles dependem de que nós lhes demos água, que demos comida, ração, não é? Porque criamos essa dependência através da humanização que fizemos dele. Então, somos responsáveis mais ainda por esses nossos animais domésticos. Tratá-los mesmo como irmãos menores. As pesquisas científicas nos revelam que, não obstante esses nossos animais de estimação nos deem muito trabalho, muito cuidado, eles nos proporcionam uma vida muito saudável, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde física mesmo, de bem-estar social. As pesquisas indicam que os lares onde tem um cão, um animal de estimação, as pessoas são mais felizes, são mais saudáveis, têm menos problemas de coração, têm menos problema de colesterol, tudo devido ao afeto sem preconceito, sem hora marcada, que seu cãozinho lhe oferece a qualquer hora que esteja junto com seus donos. Isso proporciona uma autoestima no ser humano e ele ganha em qualidade de vida, ganha em saúde. Pessoas que têm problemas de depressão conseguem vencer a depressão, conseguem sorrir quando seu cãozinho faz alguma graça. Pessoas que não conversam com ninguém, que se afastaram do mundo, que estão com desequilíbrios emocionais seríssimos, não conseguem mais se relacionar, conseguem se relacionar com um cão. E assim vão melhorando. Estudos comprovam que animais presentes em UTIs proporcionam bem-estar aos pacientes, guardadas as devidas proporções e os devidos cuidados, não é? Os profissionais responsáveis por esses departamentos, né, eles ficam muito impressionados e com toda a razão, porque o animal, por mais bem-vindo que ele seja, até hoje não foi possível que ele não fizesse suas necessidades fisiológicas, não é? Então, dentro de uma UTI, não é possível que eles façam. Esse é o grande problema. Um animal que também entre dentro de uma UTI, ele tem que estar mais examinado por veterinário, tem que estar com uma saúde maior. Mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que numa UTI de doentes terminais de AIDS, os animais entravam e faziam um bem enorme aos pacientes. E que foi descoberto o seguinte, que, lógico que eram animais bem tratados, que fazia mais mal, fazia um mal maior a presença de humanos do que de animais para esses doentes que tinham que viver em isolamento. Algumas pesquisas revelam também que a boca do cachorro contém menos bactérias do que a boca do ser humano. Tudo é uma questão, não é? Quando nós dizemos, falamos questão, é algo que ainda está sendo estudado pela ciência. Mas o benefício que esse contato com animais faz para as pessoas já é algo que está se tornando cada dia mais aceito. Quem tem ou já teve um cão sabe disso. Quem já teve sabe também que aprendeu com esse contato a aceitar a morte. Os animais, por viverem menos tempo que nós, em geral, vão partir antes de nós. E vão deixar uma grande saudade, vão causar, na hora da sua morte, uma grande dor. Mas essa dor, ela é educativa. Ela vai fazer com que nós entendamos um pouco todo esse fenômeno da morte, toda essa transição que alguém, um ente, né, um ser vivo, muito querido, quando ele acaba, quando não resta mais nada dele, o que fica? E como nós lidamos com esse vazio? Quem já perdeu um cão de estimação sabe o que é essa dor. Ela chega a ser muito semelhante mesmo à perda de um ente querido, guardadas as devidas proporções. Bem, nós acreditamos que essa reflexão sobre os animais possa, antes de tudo, antes de nós termos uma atitude maior de valorização para com eles, que nós possamos imaginar que antes disso, antes de amar, cuidar dos nossos animais, nós já sabemos cuidar e amar dos nossos próximos, dos nossos irmãos em humanidade. Não existe aqui qualquer comparação, mas é impossível uma coisa sem, é impossível um procedimento de amar um animal sem amar o nosso próximo homem ao nosso lado. Não há comparações, mas muitos ainda dizem que talvez o inverso seja interessante. Através do amor aos animais, nós irmos chegando no amor aos homens. Mas isso é quando alguma coisa já é patológica, é quando nós já temos um desarranjo muito grande, que nós vamos aprender a amar o homem através dos animais. Não, nós pressupomos que só é capaz de amar um animal aquele que já ama o seu próximo. E assim, nós fazemos essa reflexão dos nossos irmãos menores sobre a nossa origem, nos enchendo de solidariedade, nos enchendo de humildade, mas, sobretudo, nos enchendo de fé e expectativa de evolução anímica, de aspirarmos por alcançarmos a nossa angelitude, como já dissemos. Kardec coloca que a distância entre a evolução do animal para o homem é a mesma distância entre o homem e Deus. Estamos, pois, no meio do caminho. Que a paz de Jesus premie a vossa boa vontade.